louco, João. Mundão tá louco, João. Mundão tá louco, João. Mundão tá louco. Vão se destruir. Vão se destruir. E o amor vai acabar. Vai acabar. O mundão tá louco, João. Mundão tá louco, João. Mundão tá louco, João. Mundão tá louco. Vão se destruir. Vão se destruir. E o amor vai acabar. Vai acabar. Que merda, Joe. O pesadelo não se acaba. Estraçalha, massacra. Meu povo, minha raça, com mentiras que não corre. Com uma perna curta, vai pagar pros moleque de automática na rua. Me diz agora do que vale seu ouro, sua prata. A luz na sua cara, o brilho da quadrada. Se acha o bem bom com uma puta do lado, quero ver se é bom. Com os miolos estourados pra perícia recolher de ponta a ponta, lado a lado. É, de ponta a ponta, lado a lado, eu sou herdeiro. Só de 90% de crianças e velhos que dormem ao relento. E você faz o quê? Pra melhorar, viaja pra Europa e come caviar. Você nunca passou dificuldade pra saber o que é meter os canos pra de fome não morrer. Mas não tenha dó, playboy, não tenha dó, porque o bagulho tá louco e vai ficar pior. Ha! E vai ficar pior, pior, pior, pior, pior. Sai, sai, sai, sai. Vai, vai, vai, vai. Que o bagulho tá louco, ó, João. Vai vendo a situação do mundão, do mundão. Ó, situação do mundão. Vai, vai, vai, vai. Sai, sai, sai, sai. Que o bagulho tá louco, ó, João. Vai vendo a situação do mundão, do mundão. Ó, situação do mundão. O terror vai e vem. De blazer aqui no morro. Quem pode corre, quem não pode pede por socorro. Filho chora, a mãe não vê. Na mão dos canalhas que traz o corpo do seu filho furado na bala. Não é mentira, história, não é conto de fada. Realidade nua e crua, minha, sua. Das quebradas, sangue jorra. Navalha que corta o pescoço, a voz falha. Drácula sente o gosto do sangue bom que no mundão vira um monstro. Na lei da selva, se não mata, vai ser morto. Esfaqueado foi a dignidade dos pobres. Que pros puto é ibope. Dinheiro nos cofres que o favelado vai buscar. Com sangue no olho, espanca, mata quem falar. Você tá ficando louco, não tô louco não, doutor. Só quero que é meu. Você piscou, reagiu e vai, o herói vai, se fudeu. Sai, sai, sai, sai. Vai, vai, vai, vai. Que o bagulho tá louco, ó, João. Vai vendo a situação do mundo.